Lynch. Dip 5486, chame Recife agora na frequência 12545, alterna 12685. Dip 5486. Vai chamar Recife em 12545, alterna 12685. Dip 5486. Uma boa tarde. Boa tarde. 270, inicie redução para 2109. 2109, igual 270. São 3198, inicialmente desça para 4000 pés, devido a tráfego próximo à etapa, mantendo 2500 visual. 4000 pés, procedendo na etapa 3198. Imagina, após cruzar o tráfego visual, irá continuar sua descida para o final de ILS. Ok, tá, 3198. Gol no 270, inicie redução para 1909, descida até altitude de 3000. 199, 3000 na descida, gol no 270. Zuno 98, desse mantendo 2000 autorizados na ILS. 2000 autorizados na ILS. Bom dia, Guno 260, escute a informação, Mike, altímetro, 1015, 31 graus na temperatura, já temos aprovado do Salvador para Recife, nível 360, não, Recife não, ó, Recife sim, é o nível de voo 390, só um instante para copiar, Guno 260. Boca da Caju? Afirmo. Obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia. Papá, papá, Lima, Gostango. Papá, papá, Lima, Gostango, já temos aprovação Maceió 270, tá na hangada da estrada, é cola no 7 mesmo? Cola na 7. Número 2 para a Copa, só um instante de gentileza. Escute a informação, Michael, time, time de 15, 31 graus de temperatura. Ok, vamos ver. 1-2-0 para a Copa. Prossiga. 1-2-0, aprovado Recife, nível de voo 390, via aerovia Upper Wing 58. A pista 10, decolando, mantendo a reta até cruzar 2.000 pés da terceira mira. Após, inicia a curva pela esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 119.8, a torre 18.6 e o código é 5545. Tipo 390, via Perito 58, decolando nessa curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, controle 119.8 e torre 118.6, sendo 5545, voo 260. É torre 1895, Rita? 1895, voo 260. Portão 3, chame pronto. Chamada pronto, voo 260. Golfo Serra, Salvador, Salvador, corretor forte, 20 milhas, número 2 para a Copa, só um instante, gentileza. Papá, papá, Lima, Golfo Tango, para a Copa? Dia. Papá, papá, Lima, Golfo Tango, aprovado de Salvador para Maceió, nível de voo 270, via aerovia Autoline 58, pista no 7, decola a curva na esquerda, executa o perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju, para interceptar a Polícia 58. Controle 119.8, torre 1.95 e o código é 5521, Lima Gostango. Gostango autorizado, Maceió 270, via rota, número 58, da cola da 197, esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, controle 198, torre 1895, transponder 521, Tanto uma 02, alternativa era Caju, 2895 da presente, altímetro 2015, vovô Lima, gostando. Opa, obrigado. Nada, Golfo Serra, tá quatro. Papa Tango, Oscar Golfo Serra, voo local, Salvador, Salvador, afasta 1.000 pés via corredor forte até 20 milhas. Controle 1.98, torre 1.8, décimo 95. O código 0165. Aí, Salvador, bom dia. Tá 3198, estabilizado no ILS aqui. 3198, cheque o trem, livre pouso na 1.0, vento 1.00 graus com 1.0 nós, altímetro 1.05. Checado o trem, baixo travado, autorizado pouso na pista 1.0. Aqui o espaço 5, no presente, 2.1895, altímetro 1015. Bom voo, Gustia. Pátio 3, chame táxi, decolagem. Pátio 2 da Baixé, para acionamento. Para acionamento, chame para táxi. Bora. E reposto, passando para o da Barra, mantendo as regras de voo visuais. O Lima, Mike Fox, visto no 095. Descida, Vitor, Índia, Juliette. Descida para o tráfego, frequência ali para coordenação e pouso, Vitor, Índia, Juliette. Táxi será a primeira direita após a saída, via Juliette, ingressando na Alfa, transfira torre 1895, altímetro 1015, bom voo, Lima, quilo Zulu. Do 0, complete LS, torre 11895 composto. 295, obrigado, senhor. Torre Lima Golf Tango, está pronto para o ataque. Gente, Lima Golf Tango, altímetro no 0, no 5, livre taxa, chama para o ingresso. Chamada para o ingresso, Lima Golf Tango. Chamada para o ataque, eu acho que eu vou criar. Vicente Oscar Golfierra, número 2 no táxi, chama para o ingresso. Toma. Torre Salvador, é o Gol 270, passando Simbra e baixo travado. 270, vento 110 graus com 10 nós, altímetro 10 no 5, aguarde pista livre. 1015, prossegue aguardando pista livre, Gol 270. Quanto 86 controle? Mão 9. Direito 219, 398. Salvador, bom dia, tá 3198. Tá 3198, bom dia. Pousou, livrou, táxi autorizado via Alfa, última esquerda pela Índia, o portão 2. Alfa, última esquerda pela Índia para o 023198. Salvador, Salvador, Golão 260, do 3 para puxa e estacionamento. Ok, então Zulu, já temos aprovado uma centena conquista, livre acionar só um instante para cortar, por gentileza. Golão 260, tem um Airbus da TAM, vai estacionar à sua direita no portão 2. Assim que o tráfego parqueado, ele puxar no 3, chame táxi. Após o centro autorizado, Golão 260, já vai estar para o táxi. Então Zulu, copia ou vai chamar ainda pronto? Pode copiar, senhor. Então, copiando a autorização de Salvador para Vitória de la Conquista, o livro de voo 100. Pista 10 decola, mantenha reto até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após curva direita. Perfil da subida gole até a posição gole, pode direto conquista. Controle 119.8, ator 1895, acione o código 5534. Salvador, autorizado é o backtrack. Chame para ingressar no pátio 1 e prosseguir à direita via Juliette. Tango Zulu. Passará, Zulu. 319 é presente via segunda esquerda, Índia para o portão 2, conforme. Via Índia para o 02, o 3198. Afirmativo. Obrigado. Solo 270, solo 115, leva direita, solo 121, decimal 9. Eita, a retaguarda do Kilo Zulu, 1895 da presente, 1015, por voltando Zulu. Salvador, o 1270, bom dia. Bom dia no 270, pousou, livrou, táxi agora à direita. Vila Alfa, na segunda esquerda, Juliet, o portão é o 8, no principal. Alfa Juliet no 8, gol no 2 a 0. Entrou no 0 no 5. No 0 no 5, livre pouso, baixar travado, 1407. Lago Serra, condições após a decolagem, curva à esquerda de imediato para livrar o eixo da 1-0. Vima aqui, ó. Crescente, possível decolar da 1-7, atenta a estreia de turbulência, vento 1-0 graus com 1-1 no nosso. Azul 407, solo azul no 8, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, 407. Para ingresso, Lima Golf Tango. O Lima Golf Tango está livre ingresso, patinado e pronto no 7. Oscar Golfierra, decolado aos 1-9, curva à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reparte livrando o eixo da 1-0. Salvará, Oscar Golfierra. 8-9-100, com um bom dia, bom até 3-8. Colada da outra pista, vai manter posição no ponto de esfera, previsão mais 2 a 3 minutos. Salvador, um bom dia, o gol no 768 está estabilizado, no X-Tay, 2 milhas para Simber. Bom dia, no 738, vento 090 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 5, aguarde autorização para pouso. Aguarde, gol no 738. Tocou 1260 com 111 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador para o ataque. Salvador, 3 e 10 na autonomia? Afirmou. Copia, taxa direita seguindo os dois Charlie 402 da Baeté, linhas aéreas. No ponto, assim que ingressa nova, transfira 1418-95, altímetro 1015, tem um bom voo no 2-0. Ok, livre taxa direita seguindo os dois 402 da Baeté. Quando no ponto espera no 0, torre no 895 e o ajuste no 095, bom no 2-60. Salvador, o TAN 3191, informação November, pronto para a cópia Galeão. TAN 3191, previsto para as 14:00, confere? Positivo, vou esperar até as 45 agora que eu olhei o horário da decolagem. Pode adiantar a saída, por gentileza? Galeão, seria pela rota via Bidev, até November 857, a subida da Leda, após Leda, direto Bidev. Ok, eu vou checar no nosso sistema, que segundo o nosso objetivo é para 1400. Se permanecer, não tiver feito uma antecipação, em mais 8 minutos vai constar o plano do sistema, ok? Maravilha, estou aqui na sua escuta. Lua faz o bainda gol na final, ali mantém no zero. Controle Salvador, Oscar Golfo Serra. Diga, Oscar Golfo Serra. Para teste de equipamento, calibração de equipamento da aeronave, haveria possibilidade, após 20 milhas, mantermos o setor norte do aeródromo afastado até 30 milhas e ascensão nível 095? É devido à chegada à ponta, tem condições então ficar entre as radiais 030 até as radiais 055 no nível 095. Afirmativo, Oscar Gurcia. Entre as radiais 030 e as radiais 055 estaria para seguir até a ascensão 095. Ok, então vai interceptar a radial e iniciar a subida. Vou interceptar 035 e iniciar a subida para o 095. Afirmo, está livre. Alô, um bom dia, o 1738, levando a eco. 38, táxi autorizado, Alfa Juliet, Pátio no Portão 5. Alfa Juliet, pro 5, gol 1738. Aqui usa o Lulim, decola do 10, vento 110 graus, com 10 nós. Controle Anima Mike Fox, visual para Poço. Vocês prosseguem em condições visuais, frequência livre para coordenação e pouso, Lima Mike Fox. Frequência livre, Lima Mike Fox, na sequência tem uma notificação para Salvador, vai chamar a prosseguindo para Salvador. Juliette, Tango Zulu ali, mantenho no zero. Pro zero. E a informação é novembro, o time 2015. Só um instante para copiar, por gentileza. Tá, eu tá, é o Leda, após Leda, direto à posição Bidev, para interceptar a rota, conforme a rota do plano. Galeão, curto. Controle, prossiga. Confirmando Papa Tango, Papa Romeu. Tem regra de voo visuais, reporte passando Paripe. Quantas pessoas a bordo? Aguarde a possibilidade, tem que coordenar aqui com a torre, alguma medida de falagem, que ele também quiser. Está autorizado vir o corredor Axé, reporte passando em Farol da Barra. Está cruzando a trajetória de subida, mas um minuto no máximo será autorizado, aguarde. Ok, a solicitaria a decolagem está no momento e manter 1500 pés seguindo o litoral norte e quando autorizado estiver a subida, é possível? Afirmo, autorizado, restrito a 2000, vento 1100 graus com 1119, livre decolar da 17, o Lima Gortango. Ok, licenciando decolagem, restrito a 2000 pés, até a autorização para registro da subida Lima Gortango, licenciando. Tá, Fox. Salvador, boa, Papa Tango, lá do Cherokee Slate, transfere. Ou 3 milhas. Após iniciar a curva pela direita, o perfil do subida é da El Leda. Após Leda, direto para a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. O controle 1198, a torre 1895. E o código 5554. Então, Guarulhos 340, decola da pista 90, até o cruzamento de 2 mil pés, ou 3 milhas. Com curva para a direita, da El Leda, após BDL 198 ao controle, torre 1895. E o transponder 5554, 3895. 5554, portão 2, chame pronto para o espectro, né? Pronto, tá lá. Controle, prossiga. Vinte milhas no forte ou no axé? No forte. Sente, decola a pista 17, vai curvar à esquerda. Cruzamento do campo na frequência da torre 1895, afasta no forte com controle 198 até